Ô, Vlan, estás em Coimbra. E tens a mania que és doutor. Então toma lá. 103 FM Best Rock Coimbra. Best Rock. Montra Nacional. O rock que se faz por cá. Entrevistas com bandas. Agenda de concertos. Novos discos. Montra Nacional. Só com entrada para os nossos rockers. Montra Nacional. De segunda à sexta-feira, entre as 9 e as 9:30 da noite. E Ski, quem é Costa de Ski? Não, muito parado. BTT, lembram-se? Ah. Aquilo era uma seca. E bungee jumping. Isso é coisa de meninos. Nenhuma outra emoção é tão forte. Novo Honda Jazz Sport é outra emoção, é outro ritmo. Descubram num concessionário Honda. Honda, the power of dreams. Estou, Luís, é o Rui. Pá, não posso ir ao teu casamento. Estou, Luís, é a Ana. Olha, não fico chateado, mas eu não posso ir ao teu casamento. Estou, Luís, é a Rita. Ficavas chateado se eu não fosse ao teu casamento. Epá, Luís, é humano, meu. Epá, não leves a mal, mas é impossível ir ao teu casamento. Não aceito compromissos. Na compra de um Panasonic X60, a Vodafone oferece um bilhete para o Rock in Rio. E ninguém vai querer perder. Vodafone Live. How are you? Oferta limitada ao stock existente. Sintonizados à Best Rock FM, passam 30 segundos, grosso modo, da meia-noite. As frequências habituais por aqui, Lisboa 96.6, Porto 105.8 e Coimbra 103 MHz. Boa noite. Terça a sábado nas antenas da Best e entre a meia-noite e as duas, a Hora do Lobo. velho conhecido dos tempos dos Afghan Whigs. A carreira agora é outra com The Twilight Singers e este é o último álbum do projeto de Greg Dooley. Chama-se Blackberry Bell. Duas saliências para as soltas da Wardlobe com Esta Noche e o praticamente considerado single Teenage Wristband. Twilight Singers. Takes para a Hora do Lobo. Este Teenage Wristband e há pouco, ou um pouco atrás, Esta Noche. O regresso ao convívio com os trabalhos certamente originais de Greg Dooley. Se já foi alquimista, se já tomou o elixir da juventude, não vai estranhar a companhia. Fadas, unicórnios e cyborgs. Fuck. Um panfleto sonoro. Os títulos do Simpleton fazem parte de uma compilação de maus hábitos para a independente portuguesa Borland. Simpleton em destaque, Sailor e a seguir Love Radiation. Outras bandas que acompanham este projeto nesta compilação, isto para evitar falhas de menções, são os Fat Freddy, The Grey Blues Band, Rose Blanket, The Unplayable, Sofa Guitar e também os Tenaz. Mas a Ordlo prefere voltar ao Simpleton. din nam tade ko taka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta din ko taka jan ko ta din kar taka din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar taka ta din na tang ka ta jan ta ka din nam tade ko taka jan ko pata ke to ko pata ke ta din ko taka jan ko ta din. Debaixo da língua, logo após a uma. Din. Nas antenas da Best Rock e de terça a sábado, entre meia-noite e as duas, a War do Ovo, Panda Park marca o regresso aos originais para os 90 Day Men de Chicago. Yeah.

like a psychedelic freak. You can't change anything. Go and make use of it. Your life belongs to you yourself. Make more mistakes now and make up for them. And when you're down, you will rebound. Bravely use your time, or you may miss your only chance. No, don't give up. And take life as it is. Think there's no chance that you would live again. Os Meslovets para o álbum Corova Milky Bar. We'll be right back. 8 Porto. 02 Hora do Lobo, terça a sábado, Best Rock. Eu sou Nador. Alá.

Ponto final da primeira World Globo, entrega Pawn Shop Hearts, um certo do primeiro álbum numa major para os Von Bundys. No Regrets e Broken Man. Rock FM Frequências, Lisboa 96.6, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. Marcamos a uma hora. Boa noite. Apocalypse Live, inserções na rubrica Debaixo da Língua do World Lobo com Andreas Hammer, em colaboração com o projeto FM I Night e o Rika Haga. Apocalypse, Jesus Christ. En edoken autoho teos, deixai tois dulos autum, adegenestai en tachei, ca esemanen apostelas dia tu angelu autu, to duloi autu, Ioanne. I, os emantures en ton logon, I am, deu caeten martyria Jesu Christ, John, hosa eden, who is also your brother. I was in the isle that is called Patmos. I was in the spirit. Ich war im Geiste. And heard behind me a great voice. And saw the trumpet saying, Die Sprache. Which is and which is to come, the first and the last. I have the keys of hell and of death. And what thou hearest now, which is what is about to come right in a and broadcast it to the 7 communities. That spake with me. His eyes were as a flame of fire, his feet unto fine brass, his voice as the sound of many waters, and he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a dead. But there was opened a door in heaven, and the angel said to me, and now a word from our sponsor. Listen to when the countdown begins, where the earth's shattering explosion will occur, while we all have to die. Ein Lamm, eine Hure, ein Babylon, 2 Drachen, 3 Wehen, 4 apokalyptische Reiter, ein Buch mit 7 Siegeln, 7 Leuchter, 7-mal der Zorn Gottes, 12 gerettete Stämme, 24 Weise um den Thron. 666, die Zahl des Biests. 1000 Jahre wird Satan gebunden, 1994 Untergang. 7000 Tote in Sodom, 144.000 gerettet, 200 Millionen Kriegsengel, 1 Milliarde jubelnde Engel, and much, much more, much, much more, much, much more, much, much more. Das Buch in jeder Buchhandlung, denn was sich nie und nirgends hat begeben, das allein veraltet nie. After this I looked, and behold, a door was opened in heaven. I heard was as if it were of a trumpet talking with me, which said, come back hither, and I will show thee things which must be hereafter. Es steht geschrieben, wie ein Thron im Himmel erscheine. Regenbogen umkränzt und umgeben von 7 goldenen Leuchtern und 24 Stühlen, auf denen 24 goldbekronte Greise säßen, außerdem 4 Biester mit jeweils 6 Flügeln und darauf eine endlose Anzahl von Augen. Von dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus und 7 Fackeln brennen davor. Das sind 7 Geister. Vor dem Thron sah ein Meer von Kristall. Jener auf dem Thron aber hat in seiner rechten Hand ein Buch, welches mit 7 Siegeln arg verschlossen ist, welches niemand öffnen dürfe, außer einem 7-hörnigen Schaf. Nein, ein Lamm, ein geschlachtetes Lamm mit 7 Augen, welches nunmehr das Buch nimmt, worauf die 24 Männer und die 4 Biester laut halt ein Lied zu singen, welches die Engel sofort gröhlen einfielen, deren Zahl aber seit 10.000 mal 10.000 und 1.000 von 1.000. É o Hora do Lobo, um espaço noturno dedicado ao som, à palavra, ao estar alternativo. Test, test, test, test, test. Ok, test, now. The burning desert, when I spotted 6 jet planes leaving 6 white vapor trails across the bleak terrain, like the hexagram of the heavens,

935 Grande Diversão. Com a linha Amizade, tu falas com várias pessoas ao mesmo tempo. Estou. Pagas apenas o preço de uma ligação normal para telemóvel. Linha Amizade. 935. Há uma clínica de cirurgia dentária aberta até à meia-noite. Posso ligar um cheque? Ah, roubaram-lhe a carteira. Sim, aceitam cheques. Quer que ringue a minha chamada? Pois sim. Na Telelista, só precisamos perceber o que procura para lhe dar todas as alternativas. Ligue 707-222-707. Se houver, está na Telelista. A Linha Amizade decidiu acabar de vez com a tua solidão. Liga 935-5588-88 e conhece a Linha Amizade. Linha Amizade, 935-5588-88. Tu vais fazer novos amigos, sempre em grande diversão. Com a Linha Amizade, tu falas com várias pessoas ao mesmo tempo. Estou. Então, querido, estás bem? Já foste ver o filme que estreou? E ainda podes convidar quem quiseres para uma conversa a dois. Joana, dás-me o teu número de telefone? Dás? Ok. Pagas apenas o preço de uma ligação normal para telemóvel. Linha Amizade, 935-5588-88. Põe o teu microfone à frente e tu... O que é que acontece? Ficas em pulgas, não é? Ninguém te agarra. E o que é que acontece agora? Pois, mas tens que ter muita calma. Não se engasgue. A Best Rock dá-te a oportunidade de apresentares o Top 7 às 7 ao lado da Ana Isabela Roja. Sou o Rui Monteiro da Odivela, estou aqui no Top 7 às 7 da Best Rock. Entra em www.bestrock.ol.pt e inscreve-te, vota na tua música preferida e depois logo verás se és um dos contemplados. De segunda à sexta às 7 da tarde, com a Ana Isabela Roja. DJ do dia, é na Best Rock. Rock FM. Hello. So I thought I would explain to you how you make a career out of three chords. I know a lot of you have been wondering that, and you younger bands, pay attention to this one. So you thought it was three, it's really four. Watch. Three. But what's really happening? As in most things in life, it's that little hop at the end. Animal Serenades, dois CDs ao vivo com Lou Reed. E finalmente a recuperação do histórico Street Hustle. Thank you. tell you a little bit about this song called Street Hassle. I wanted to write a song that had a great monologue set to rock. Something that could have been written by William Burroughs, Hubert Selby, John Rishi, Tennessee Williams, Nelson Algren, maybe a little Raymond Chandler. You mix it all up and you have Street Hassle. Waltzing Matilda whipped out her wallet. The sexy boy smiled in dismay. Took out 420s cause she likes round figures. Everybody's a queen for a day. Oh baby, I'm on fire. Don't you know how I admire your body? Why don't we slip away? Although I'm sure you're certain it's a rarity me flirting. Sha-la-la-la that way. Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Hey babe, why don't we slip away? Luscious and lovely, oh, what a hunk of muscle. Why'd you call out the National Guard? She creamed in her jeans as he picked up her means from off of that formica top bar. And cascading slowly, he lifted her, holding and boldly out of this world. Despite people's derision, he proved to be more than a diversion. And then, sha-la-la-la-la, later on, said, sha-la-la-la. He entered her slowly and he showed her where he was coming from. And then, sha-la-la-la-la, he made love to her gently. It was like she'd never, ever come. Then, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, when the sun rose and he made to leave. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, neither one regretted a thing. That cunt's not breathing, baby, I think she's had too much. Something other, you know what I mean? I don't mean to scare you, but you're the one who came here. But you gotta get her out of here when you leave. I'm not being smart or trying to be cold on my part, but I'm not gonna wear my heart on my sleeve. But you know, people, they get all emotional and then they start to act irrational. They think they're on TV. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. You know, I'm really glad that we met, man. I'm really glad that we got talking. Really wish there was a little more time that we could speak. But it could turn into some kind of a hassle. You gotta explain to a cop how it is your old lady got stiff. And it's not like there was something someone could do. Somebody could have helped her. And if there was, baby, I would have been the first. But you know, it's a universal truth. If somebody turns that blue, you know the bitch you'll never fuck again. So grab your old lady by the feet, you take her out to the Dawkins Street. Tomorrow morning she's just not a hit and run. Hit and run, hit and run, hit and run. Some people ain't got no choice. They can't even find a voice to talk with they could call their own. So the first thing that they see takes them around to beat. Well, they go ahead and they follow it. You know what that's called? Bad luck. 1, 2, 3, 4.

down his sins of streetlight fancies. Chase the costume she shall wear. Ermine furs adorn imperious Severance. shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. 7 years serving comes in bells. Please don't forsake him. Strike dear mistress, cure his heart. Mais largo para Lou Reed, certos do duplo CD ao vivo Animal Serenade. Órgãos sexuais masculinos na praia. Olha, e vou ao banho. E tu? Eu não, eu fico aqui a guardar os sacos. Programa da manhã da Best Rock. Pedro Ribeiro, Nuno Marco e Maria de Vasconcelos. De segunda à sexta-feira, entre as 7 e as 10. Hora Globo, edição dupla de quarta-feira, daqui a pouco há a viagem Downtown. Álbum novo também para os Fall. Country on the Click. Janet, Johnny and James. álbum de 2003 para os Fall, com um curioso título em cima da edição do CD The Real New Fall LP, e depois com a chamada em baixo Formerly Country on the Click, os Fall e a recuperação da World Love, e entre as soltas para o título Janet, Johnny and James. É tempo de viagem downtown por aí. Let's go downtown. Downtown desta semana, destinados numa redescoberta da Wardlobe para a banda sonora do filme de David Lynch, Lost Highway, em boa parte garantida por Trent Reznor dos Nine Inch Nails e Angelo Badalamenti, e por outra gente que por aí vai aparecer. Pumpkins. Certos de Angelo Badalamenti e também dos Smashing Pumpkins para a banda sonora de Lost Highway, o assunto sonoro das viagens downtown desta semana na War World, terça a sábado, 02 antenas da Best Rock FM.